Olá, irmãos. Nós vamos gravar hoje a pedido do o Exu da Justiça Divina, que é o quarto Exu dessa sequência que nós temos gravado, que são de um total de sete, e ele vem para falar sobre juízes, advogados e delegados, políticos, policiais, então tudo relacionado a essa questão de justiça. Então ele vem para trazer essas mensagens para nós. Ele está se acoplando ao médium e ele já se comunicou conosco. Eu vou procurar aproximar bem o microfone, porque ele fala, não fala muito alto, fala baixo. E acredito que serão a mensagem será muito importante para nós. Que Deus possa falar profundamente aos corações. Amém. A paz do Mestre Jesus Cristo esteja em vossos corações. Eu me apresento como Exu da Justiça Divina da Morte. Permita-me, querida irmã Sônia, que eu faça uma correção. Não estou ligado a espíritos da política. A minha ligação é para com espíritos ligados à justiça, como policiais, delegados, promotores, juízes, desembargadores, advogados, defensores, todo aquele irmão que é ligado à justiça. Eu sou o quarto cavaleiro, como se diz, aplicador, cumpridor da justiça, o quarto cavaleiro que se apresenta neste veículo de comunicação, que veio para cumprir a lei de Deus, a lei que o Cristo veio trazer à Terra. Na noite de ontem para hoje, do tempo da Terra, este médium chamado Pedro, nesta encarnação a qual ele está, nós o desdobramos, fizemos toda uma preparação no turno da noite, quando vocês estavam fazendo sua oração noturna juntos, o que fazem muito bem. Ele já estava entrando em torpor e ali já estava sendo feita a preparação para que, durante o seu sono, nós pudéssemos desdobrá-lo para que ele estivesse neste setor do submundo, para que ali ele presenciasse pessoalmente. Cuidamos para que ele só lembrasse do que fosse permitido lembrar. O que ele trouxe, o lugar, o setor do inferno ou submundo, ou purgatório, ou umbral, caso queiram chamar o nome que quiserem e acharem melhor, o setor o qual ele foi se chama Vale. O Vale dos Justiceiros Perdidos. Ali, muitos espíritos daqui da Terra, encarnados, ligados à justiça, após o seu desencarne, são atraídos ou levados para esta dimensão de acordo com a vida que levaram na Terra, a sua conduta, mediante o poder que lhe é dado, como ele usou este poder. Ele usou este poder em benefício próprio ou de outrem. Ele usou este poder para prejudicar vidas. Ele usou esse poder de forma irresponsável. Ou ele fez, se aproveitou do seu poder para fazer justiça com as próprias mãos, porque sabia que não seria punido? Ou ele usou este poder para o bem, para auxiliar o próximo, para aplicar a justiça de forma imparcial? Como ele usou? Como você, querido irmão, está usando o seu poder, o título que foi concedido a ti por Deus, porque você tem esse título, foi por permissão de Deus. Como você está usando este poder? Pois eu digo que os tempos são findos. Os cavaleiros do karma estão a postos. Venho aqui não para trazer uma mensagem para que você mude, porque para muitos o tempo acabou. Só vim avisar que após o teu desencarne, você se deparará com o vale dos justiceiros perdidos. Outros estão usando mal o poder da justiça, mas ainda tem uma chance de mudança. E este vídeo com certeza chegará em quem tem que chegar. Com certeza. Porque tudo está no controle do Altíssimo. Estou aqui a pedido do Cristo de Deus para trazer este comunicado ou aviso antes de tudo começar a acontecer. Nós levamos este médium para esta dimensão chamada o Vale dos Justiceiros Perdidos. E ele pôde presenciar os espíritos que usaram mal a justiça e os viu como a aparência perispiritual de caveiras, esqueletos. Não chegam lá assim. Chegam lá inteiros e vão decompondo em vida, porque não estão mortos. O que morreu foi só o corpo, até se tornarem ossos, caveiras vivas. Uma dimensão muito densa, de vibrações muito pesadas. Uma dimensão de grande sofrimento. Estou à frente da guarda desta dimensão. do controle, os cuidados que o Cristo proporcionou a mim, oportunidade a qual eu agarrei, muito agradecido. Já estou à frente desta dimensão há muito tempo, há milênios, e lá existem espíritos ligados à justiça, desencarnados, que estão lá há tanto tempo que para eles estão no inferno eterno. Mas não é eterno. Tão logo chegarem ou chegar os seus momentos, serão resgatados e encaminhados para uma nova oportunidade, com certeza, em outros orbes planetários do cosmo, do macrocosmo, o universo. Cada um para a escola planetária a qual necessitam estar. Onde lá sofrerão injustiças, as mesmas injustiças que praticaram contra seus irmãos na Terra. Passarão por injustiças não em uma encarnação, em muitas, para que todo este karma possa ser limpo, pois isto é nada mais, nada menos que a lei de ação e reação. Assim é a lei. Esta é a lei de Deus, que é imutável. Portanto, estou aqui humildemente apenas para comunicar. Tenho a consciência da incredulidade humana, da limitação humana. E não estou aqui para convencer ninguém e nem pedir que acreditem em mim ou no médium, ou na senhora Sônia, ou na senhora Sabrina, ou em nenhum outro médium que trabalha nesta casa. Estou aqui apenas a pedido do Cristo para trazer este comunicado para os meus queridos irmãos. Comunicado qual eu trago com muita tristeza, porque eu amo os meus irmãos, mas não posso ir ou me direcionar contra a justiça divina. Eu vejo a condição espiritual a qual estes espíritos estão nesta dimensão, e muito entristecido eu fico. O médium, após o seu retorno ao corpo físico, ficou um pouco abalado, mas isto é normal. O seu espírito, o espírito do Pedro, está preparado para estas incursões, porque antes do seu reencarne nesta atual encarnação, ele foi preparado para suportar todas estas excursões, assim como foi preparado para suportar os ataques dos irmãos encarnados, os quais ele receberá. E já está recebendo, e vai receber muito mais. Mas o amparo para com ele está grande contra os ataques verbais, as ofensas e os ataques energéticos, mentais, de irmãos encarnados e desencarnados que infelizmente estão um pouco equivocados com a sua forma de agir, de pensar. Nós entendemos, compreendemos, mas lembre-se, o que se pensa, o que se fala, sempre retorna para ti, seja bom ou mal. Eu peço à irmã Sônia que comente com relação à passagem da Bíblia relacionada à justiça que um dos nossos irmãos está colocando em sua mente. Pode comentar. É, o que eu conheço, assim, que está vindo, é a história de Senaqueribe. E, porque Senaqueribe, ele se levantou para guerrear com o povo, mas era uma época que o povo era muito belicoso, eles faziam guerra. Mas o que mais eu vejo assim, eram todos belicosos, mas Senaqueribe desafiou Deus, porque ele debochou de Deus. E não só debochou, como ele falou para aquele para o povo que ele iria passar como um trator por cima daquela nação, ia destruir todos, usando um vocabulário mais atual para tentar trazer, porque ele diz assim, quero ver se esse Deus que vocês acreditam, que vocês seguem, que vocês buscam, se eles vão defender vocês, porque eu tenho poder. E Deus usou o profeta e falou para ele, você tem aquilo que eu permiti que você tenha. Eu coloquei esse poder nas tuas mãos para que, através das tuas atitudes, pudesse ensinar a muitos. Mas eu também vou te ensinar, porque você vai ver o meu poder. E Deus também acalmou o coração daquele rei que confiava em Deus e orou e pediu ajuda. E Deus falou para ele, fique tranquilo. E Deus deu a direção. E realmente, quando Deus disse que Senaqueribe não destruiria aquele lugar, ele não conseguiu destruir, e ainda disse, quando tu retornares para o teu local, você será assassinado. Você vai deixar a vida. E Senaqueribe, com os ocorridos, ele retornou, porque ele não conseguindo guerrear, retornou, e quando chegou na cidade dele, que ele foi no templo, que ele cultuava, fazia os cultos dele religiosos, e ele foi assassinado no próprio templo. Passagem esta que tu citaste neste momento, passagem oportuna, porque condiz com o que muitos vão passar neste tempo, nesta época, a qual todos nós, todos vós da Terra, estão vivendo. Muitos passarão o que Senaqueribe passou. Porque o teu poder, irmão, você juiz, promotor, delegado, advogado, desembargador, você tem por permissão de Deus. Nós sabemos que você estudou bastante e Deus permitiu. Porque Deus te deu a chance de usar este poder para o bem. Mas tu escolheste um caminho diferente. Foi permitido. Tudo tem um propósito e um porquê. Existem testes. E existem as pessoas as quais tu prejudicaste, precisavam passar por aquilo, mas ai de quem a maldição vir? Ai de quem a maldição vir, as mãos de quem vir? Jesus fala isso. Então, com certeza, tu responderás perante os tribunais do karma, os tribunais da justiça divina. Esta não tem como ludibriar, esta não tem lacuna na lei, não tem ressalva. Esta é certa e não falha. E pode ter certeza, se agora tu estás rico, poderoso, o mundo está em suas mãos, ilusório, grande ilusão. Logo após a morte do teu corpo, tu perderás tudo isto e entrarás num sofrimento espiritual inenarrável nesta dimensão sombria, o vale dos justiceiros perdidos. Então, irmão, teu poder é ilusório. Uma dimensão de sofrimento inenarrável. Eu agradeço a oportunidade, não me estenderei mais. A gravação comigo não será longa, porque eu já disse tudo o que me foi solicitado. Não há mais nada a dizer. Agora só nos resta aguardar a ordem do Cristo. Estamos a postos para agir. Muito obrigado. A paz de Jesus esteja em vossos corações.